nossa vida tudo é arte, expressando alegremente tudo aquilo que se sente. Pra quem ama desenhar, cada traço vai te empolgar. Com as formas você vai brincar, cada folha é o mundo a explorar. Se você gosta de atuar, imagine e se deixe levar. As histórias vão te transformar, o seu palco está em qualquer lugar. Arte tem em toda parte, nessa vida tudo é arte, expressando alegremente tudo aquilo que se sente. Se a sua paixão é dançar, o ritmo vai te embalar. Com cuidado, não vá tropeçar. Muitos passos você vai criar. Também dá pra fotografar e seus amigos retratar. O ângulo vai revelar toda a arte que está em seu olhar.